A espera acabou. O animal da saudade está chegando mais furioso do que nunca. Luxuosa carroça da saudade do búfalo do Marajó. Aguarde. Em novembro, você vai se surpreender com tanto luxo. Deixa o Tom Máximo começar assim no Caribe, ó. Vem dizer pra mim, quero te escutar. Alô! Sua voz macia, doce como lá. Na moral, teu sorriso lindo, para me dizer. E o teu coração? Que meu coração. Chama que ela vem, vai. Sente o teu prazer. Chama que ela vem, chama! Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho. Quero te amar, doce mel. Escuta o que eu te falo. O animal. Vem ficar do lado dos carinhos meus. Então vem, Caribe Show! Diz assim, ó. Eu não tenho ninguém, estou sozinho. Amargurado está meu coração. Quero dar aniversário aí da Mara hoje, e a galera comemorando aqui atrás, o Wallace feliz da vida. Bora, Mara! Alô! Eu só quero amar você e me fazer feliz. Viver sonhos mais bonitos que você sempre quis. Não importa se você já teve um outro alguém. E o nosso amor? Nosso amor será perfeito. Eu te amo, meu bem. Perdoca, isso aqui com a gente, um abraço, garoto. Não importa se você já teve um outro alguém. Nosso amor será perfeito. Eu te amo, meu bem. A Bibi Tintum, toca mais uma na carroça. Gente se encontrou, não aconteceu, simplesmente o nosso amor já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. E você? Você sem querer. Hoje eu vou tomar uma por conta. Esperava. Do nosso DJ Wellington Frangina. E a gente dá os parabéns pra ele. Só ter nascido o seu filho, Wellington. Você nasceu pra mim, eu pra você. Parabéns, Virgínia. Nosso amor não é um simples caso. Cadê a mãe do moleque, hein, rapaz? A gente se ama pra valer. Ana Maria do Pinto dos Lanches. Tá por ali, tem um lugar aqui ao lado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. A gente se amou do princípio até o fim. Eu beijei você, eu lhe abracei. Meu amigo Luiz, você dos fugitivos da carroça na área, e se entregou pra mim. Para Luiz, tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. Olha aí, Franginha. Que triste eu entrei. Olha o neguinho no telão. A saudade de você chegou. Não vai embora, estripar assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. DJ Minha Tom. Vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte pra Missão Alissa na mana, bora Pitbull! Eita Pitbull! Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Fico muito feliz de ver amigos meus apaixonados. Você é. Quando eu acordei e não lhe encontrei. Professor Ronaldo. Que triste eu então. E aí, professor? A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto. Meu parceiro Leandrinho está aqui com a gente. Minha vida já não tem. Um abraço pra você, Leandrinho. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte por. Júnior, ele e o seu grande amor. Quando estou perto de ti, fala, Lica. Minha vontade é de cantar. Vamos lá, filho. Eu também te amo. E a Rosa? Eu te quero. Tu quer, Rosa? Eu também te quero. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Meu parceiro Robert e Gabriel, cada dia do bagaço aí, do Curió, está aqui com a gente, um abraço. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. E roça toca, encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Eu te quero. Você quer? Eu também te quero. DJ! Doutora Michele, quem manda é o Bruno. Você não acredita em mais nada. Para cabeção. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Para mencionar, diz aí, vai. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Foi sem querer. Não sei por que nosso amor ficou assim. A gente... Nosso parceiro Boneco da Marizia já passeando de carroça ao lado do seu grande amor. Do que eu falo, você não há. Diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam. Aí, me titula, toca mais uma na carroça. Foi sem querer. E até meu modo de vida eu modifiquei. E aí? E recebi de você um adeus tão tristonho. Olha, a gente já tem CD aí do Wellington. Aliás, do Toninho. Já tem CD do Toninho. A venda ali ao lado do House Mix. Mas acontece que o outro. E tá gravando o Dudu! Respeite, me ama como eu sempre quis. Ele diz, ó. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Bora, Japa! É! Adeus, adeus, meu antigo amor. Meu amigo Manuel! Preciso mais de você. Manuel que comanda a terra. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Conforme tá na área. E recebi de você um adeus tão tristonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Que me respeita e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Bora, carroça, fecha! Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vaqueiro Léo e a moça bonita viajando pra no nosso animal. Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. O homem que comanda o Ver o Peso tá na área, mano. Um abraço pra você. E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou, então chorei. Confessa, confessa, vai. Confesso e fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido. Filha, um dia você vai ser todo meu, todo meu, todo meu. A Carroça da Saudade, com o maior e melhor show de saudade do planeta. Daqui a pouquinho, Festival do Açaí em Anhangapi. Domingo estamos no Clube dos Bombeiros em Marituba, segunda-feira na Via Show. A minha tentativa foi em vão, eu sei. O casal bebê, pra querer ganhar o seu corpo. Bruna e o Bruno. É. E todos os argumentos que... Gênio Velhão. Pra você. Tinho do celular. Que mais tá aí? Acertou, então, as delícias também. Oi! Confesso, fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido, fracassei. Mas sabe que não sou de desistir, você ainda vai cair. Digital Gravações! Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. Alô! Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular. E o chifre! Pra mudar minha cabeça. Sai da cabeça! Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. saudade está chegando mais furioso do que nunca. Luxuosa carroça da saudade do Búfalo do Marajó. Alô! Em novembro, você vai se surpreender com tanto luxo. Banda 007. Que tal a gente dançar? A gente dançar bem agarradinho. E você aí que vai puxar aquela gata pra dançar a partir de agora. Eu queria que você dissesse assim pra ela. Oh! Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca. Meu amigo Michel e o Matheus, o Everton, o carroceiro do amor, está aqui com a gente, um abraço. Procurar alívio passageiro, beijar umas quatro ou cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijo. E aí, hein? Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Diz! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E o animal pra mim, se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. É doido do som, meu irmão. O Máximo vai detonando hoje só os melhores. O Apolo esperar ela escolher aquela roupa, né? Aí você escolhe a melhor roupa, troca vestido, põe aí vestido. Aí você arruma o seu cabelo, é. E sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro. Troca de sapato, alguma coisa. Escolhe o batom vermelho, que é o preto, passageiro. É o azul. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Oi! Beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Concórdia! Beijou a boca. E a galera de Concórdia está aqui, ó! Entrou numa gelada, lembrou da minha cor. Michel da Cooperdoc saiu ao lado. Para, Michel! Espera, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta. Tem músicas que mexem com o sentimento que você daquela pessoa, principalmente quando tá amando, né? Eu era. E essa daqui, eu não vou nem dizer, porque essa daqui já vale um 10. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorei. Alô, Sandrinha! Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Que vontade é essa, né? Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui. Um abraço, galera do Inter de Milão. E são ali pelo camarote que eu não tô enxergando nada aqui, ouviu? Dizer adeus, já bate uma vai, pega o cenário, olha! Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu. Meu amigo Siqueiro deles! Pra sempre! Um abraço! São amores que deixarão. E o Renan também tá na área. E os mascarados aí do Marco. Momentos da União. Inesquecível. Tech do Rubi. Gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Júnior e Neto é sucesso. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Alô, garçom Romário, dá um chega aqui com o Apolo, rapidinho. O quanto que eu amo você, vou correr contra o tempo. Só ele pode curar é as feridas do amor que eu estou vivendo. Vou chamar ele aí, tu. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que... Cadê o professor Ronaldo? Hoje, será que ele toma o mijo hoje, professor? Meu fogo, porque tanta pressa, é melhor aproveitar. A Regina tá se escondendo hoje. Você tem muito o que fazer em poucas horas antes do dia acabar. E aí, boneco? Vou puxar aquelas. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai. Eu sei, fica porque lá fora agora vai chover. Perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. E aí? Seus segredos vem me revelar. É para os curirem. Quero compreender por que você quer mais. Sonhar nem todos seus. Meu parceiro Elias! Pisarão. Um abraço pra você! Quando perceberá. Bora começar, bora! Que o seu tempo vai chegar. Bora começar no escurinho agora! Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Cadê aquela maluca? Cadê a maluca? Olha como a minha maluca tá aqui no telão! Vai, minha maluca! Eu sou maluca. Já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Uhul! Estou me sentindo tão só. Tom, tom. Onde irei, você não vai. Calma, Paulo. Eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço. E aí, Júlio? Não mereço. Máximo. Sofrer mais. Somente agora. Pediram hoje pra tocar, né? Se eu conseguir. Pediram pra tocar, ô! Me agradecer, amor, assim. Para de abelha, eu e você, você e eu. Eu não sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero. Desprezou meu coração. O Leandro do Alô tá na área, meu irmão. Só que bobo eu fui. Lá da pizzaria SOS. Conquistar. Assim não dá. Assim não dá. Dom, dom, dom, dom. de me olhar nos olhos, me despertando os sonhos, loucura se amor. Atenção, garçom Romário, não chega aqui comigo, rapidola. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo. Já vi que tu não quer ganhar dinheiro, né? Que me deixa louco, louco sonhador. Pitinho da Nike, o Gino Barra. Oh! Ela sabe me prender como ninguém. Ele dá valor. Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Doutora Nixon e a sua esposa Andréia, fã aí do Tom, um abraço. Minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Pega do som, papai. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro. Meu amigo Delano, ele dá valor. Bora, Delano! Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. É doido, meu irmão. Essa carroça é uma loucura. A trajetória escapa ao risco. As luzes queimam céu, nariz azul. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro. Olha, hoje não vai ter nada de carvão molhado. Hoje vai ser só as melhores, papai. O espaço da solidão é tão novo. Bora, Rosa, no salão. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro que o céu. E o professor tá viajando na maionese. Sempre está lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algo azul. Está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. Até quando esse louco amor vai ter Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. DJ Tom. Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. Só de melhores pra você, Caribe! O dia a dia conseguiu enfraquecer, fez um romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Minha amiga Ana Maria lá do Pitos. Mesmo e tá chegando o aniversário dela. O aniversário da Ana Maria vai ser lá no Palácio dos Mares, meu irmão. Por Ana! Te amo. Desmascarado da saudade também. Um abraço. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Lá, filho, pau na máquina. Eu já sei que não te quero, seu amor. Ai, o seco da CL, meu irmão. Bem melhor. Tá por ali derramando muita cerveja. E ele disse que não tem hora pra parar. Vai pro festival do açaí. Vai beber muito açaí, meu irmão. Lá em Jangapi. Bora, seco! Muita coisa de nós dois. Já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. A orelha tá quase pra explodir. Oi! Bora, Luiz! E Fugitivo! Minha amiga Tati também! Ao lado do seu grande amor! Curtindo a carroça, obrigado, viu? A verdade, nada demais. Sou a certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão de nós dois. Quando o amor invade o coração, acende, sai de série, fica cega de paixão. Oh, oh, cega de paixão. Só faz sentido a vida se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor, bem juntinho. Meu amigo Raul tá na área. Por você eu faço mil loucuras. fim de abraçar. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Empresário Alan tá na área. Nada é igual quando eu te conheci. Tom Máximo. Me traiu, deu meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Parceiro Silvestre, olha aí, Apolo, tá aqui ao lado. Um abraço pra você, ouviu, garoto? Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual quando eu te conheci. Me traiu o meu jeito. Hoje sem frescura digital. Na moral. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vá. Gostosa, bem agarradinho. Por tanto tempo procurei. Uhul. Sentir um grande amor assim. Procurava por alguém. Quem e aí, Priscila? Esse amor, mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Splash Banda. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã-clube os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção. A guerra... Hoje abraça aí o Canibal! Do Fiorino da Saudade. Meu coração, é, querendo? Tá querendo, né? Júlio, valeu, tá ali, ó. Um abraço do Tom, Priscila e a Mãezona. Bora, Mãezona! E o Delão tá ali pra um lado. Qualquer coisa, se passar, ele arrasteira nele. É, ele pula e faz o gol. Júlio Barra! Calma, Júnior Barra. Cláudio Fabinho, Flash e o Delano Varejeiro junto aí com o Leandro da SOS Pizza. Que eu dou valor nas marcantes. É essa daqui, sensor aí, ó. A

E o resto? O resto tanto faz. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Ei, coração! Amo você. Calma, Luciano. Dá um beijo. Chegou ontem, já quer ir na janela. O fundo do que der. Calma, não te afome. É. Sempre te amei, do começo ao fim. Ainda tem passagem pro Marajó. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Ah, tá mordendo. O resto tanto faz. Rapaz, o Pitbull agora, ele vai no salão. Será que ele vai? Outra vez volto a pedir pra você ficar comigo. Eu lhe dei meu coração, mas você... Tirei o rei da acerola. Não. Já caiu 20 ali, ó. Não consigo acreditar que perdi o seu carinho em cada rosto, em cada olhar. Seu amigo grande da Souza está aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom. Dela aí, vai! Vai! Ninguém lhe amou mais do que eu. A vida é nada sem você. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Por isso quero lhe abraçar. E a olhar, você cruza sempre meu caminho. DJ Tom, cadê a Maisona? E aí, Maisona, é sim ou é não? Não, ai, meu coração, não me diga jamais. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Fala, bigode! Não, não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. E eu vou te amar pra sempre. E diz, vai! Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga, quem foi o ladrão que te roubou de mim? A carroça. haja mais. Amigo Bigode, o careca da carroça da saudade, manda pra Rose. Humildemente. Alô, Rose! Ele disse assim, ó. Não diga que é o fim. Como toca essa aí, a mãezona. Se lembra do Brasilândia, né, mãezona? E eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi. Ali de turma, toca mais uma na carroça. Me diga. Rola a roupa neblina que corre no ar. Quando a saudade dá em cima, não escolhe o lugar. Conformes. Tudo que eu disse é mentira, não vale sei lá. Coisas que a gente se esquece, se tem que lembrar. Amor que pode machucar, só tem um jeito de passar. Volta pra mim. Palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Alô! Só sei do jeito que está. Eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. Faz um bocado de tempo que a gente já não se vê. Eu preocupado querendo saber de você. E quem vai estar dia 2 ao lado da carroça é esse cara aí, ó. Se existe outro alguém. Olá, bebê! Se conseguiu ser feliz. Se me esqueceu. Ou se ainda pensa em mim. Hoje acordei com saudade, pensei em te telefonar, te convidar pra sair pra qualquer lugar. Se abraçar aí meu amigo Denis, te abrir Siqueira, coração, e meu parceiro Reynolds também. Eu te amo. E quarta-feira, a bola do Inter de Milão, Frangini Tom. Esquecer. Seja grandula, mas eu vou. Eu sei que nós combinamos que tinha que ser assim. E dar um tempo seria melhor pra nós dois. Tanta coisa em comum, mas era melhor cada um. Viver. Abraço aí também a Jaque e a Letícia, hoje passeando de carroça, é verdade. Mas o que a gente também esqueceu foi de combinar. Quando a saudade chegasse, o que ia fazer? Digital Gravações. Eu não quero mais ficar sem você. Eu te amo. Minha amiga Mara não. E o Wallace comemorando o aniversário da Mara. Oi. Só eu sei a falta que você me faz e o medo que o vazio traz na minha vida sem você. Só eu sei a falta que você me faz e o medo que o vazio traz na minha vida sem você. Já já vou colocar aquela pressão. Gino Barra. Hoje eu vou. Ele e a Rubi. E pensei em te telefonar. Pra sair e as delícias em qualquer lugar, te abrir meu coração e dizer que eu te amo. Não dá pra te esquecer. Só eu sei a falta que você me faz. Eu duvido você agora olhar pra gata que você está dançando e dar um beijo bem delicioso, bem gostoso nela e dizer: parecia um sonho. A gente fica junto, andar a pé na chuva. Calma, Lô. Sem medo de amar. Esse aí não. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Como é que é? Seu Romário Dão chega aqui. Humberto, traz o troco dele, ouviu? Ficar sem você não dá. Bora, Seco! No porta-retrato, a gente se abraçando. Nosso parceiro vaqueiro Léo e a moça bonita passeando no nosso animal. Ouvi meu coração pedindo pra você. que hoje é só os melhores. As melhores. Sem você não dá. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Tom, tom, tom, tom, máximo. E além do meu corpo, meu coração fica louco. Meu amigo Cabeção, ao lado aí do Bruno, só na manhã, né? A tentação. Bora, Sombra! É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. E aí, Pantera? Apaixonado, né? Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Júlio Velhão! Buscando ainda mais. O comandante das delícias, né? O coração.